Minuta em um minuto. Novidades da cultura pop aqui na sua Minuta HQ. Sejam todos bem-vindos a mais um Minuto em um Minuto. Eu sou Sanderson Átomo. Eu sou o carinha que mora logo ali. É o amigo, é o amigão da vizinhança. Sou o Vitor Besouro. Sou o Eric Redhead, a gente tem que mudar isso. Né? Todo mundo tem que mudar. E hoje falaremos sobre vilões. Vou começar com uma frase icônica aqui. Eu sou mal e isso é bom. Eu nunca vou ser bom e isso não é ruim. Falar dos vilões queridos, que moram no nosso coração. E lembrando que as pessoas boas devem amar seus inimigos. Bem, vocês já curtiram que o Michel Temer parece um Drácula, velho? Parece o Drácula de Bram Stoker. Drácula, velho, de Bram Stoker. Ele parece o Papatini. E ele tem uma mão assim esquisita, né? E tu viu no discurso dele, velho, foi possuído. Aí o cara começa a falar e a voz dele... Já estão... encomendados. Tem que pedir uma pastilha. Já estão encomendados estudos. É que o cara parece, ele tem mais de 70 anos, né, bicho? Bem mais. Bicho é velhão, velho. Bicho é vampiro, velho. Quem que bicho é vampiro? Aquele ali é o Papatini. E ele é filósofo, né? Ele é vampiro mesmo. E tanto que combina que pode ver que todo vilão tem uma mulher gata, velho. Uma mulher gata. Aí eu... Se não uma mulher gata, um gato. Um gato. Uma terra, Tommy. Falar de risada, vamos falar de risada de vilão. Vamos falar de risada de vilão? Risada de vilão. Não. A melhor risada de vilão. He-Man! A melhor risada de vilão é da Rita Repulsa dos Power Rangers. Rita Repulsa, tu sabe imitar? Não, mas é muito escandalosa. É porque fina. Bruxa já ri cabuloso, né? Já tem o. Rita! Mas eu lembro que no mangá, o Orochimaru, ele ria diferente. Eu não sei como é que eles... Que eu não lembro no anime como é que ficou. Mas ele tinha uma risada, não era o ha-ha-ha. Eles colocavam... Tipo, risada de cobra? Não era. O jeito que ficava escrito era diferente. É rir. Não, mas no... Uma coisa assim de... Não, tem a risada do mangá que é bem que mesmo como se estivesse debochando. Mas no anime, colocaram mesmo o ha-ha normal. Mas nada foi mais sinistro do que ele naquela forma de mulher. O dano aconteceu no Hokage dando aquela risada. Aquilo foi sinistro? É, pô, tem. O vilão, tem que ser boa. O vilão tem que ter risada dele. Tem aquele cara que ria assim, ó. Nem todo. Que ria com a mão no braço assim, não. Tem o Zangief, né? Que ele ri também depois do. Quem? Esse aí? Zangief. Quem é esse? Street Fighter, pô. Ah, vou chamar Zangief, pô. Zangief. Nunca tive me chamar de Zangief. É Zangief. É Zangief, sério? Mas porra, Zangief. Não, né? Zangief. Zangief forever. E o M de Bison é o quê? Hã? Mister. Mister? Chama de Mister Bison, velho. Mister Bison. Chamava... É porque teve uma troca lá, né? Parece que não podia chamar... O Balrog chamava Tyson. E quem chama o Bison? O Vega, o Vegas. Porque parece que o Mike Tyson não curtiu de chamar. Acho que foi o Mike Tyson. Não curtiu de chamar ele de Balrog. É. Não, era. Aí botaram o nome dele de Balrog. Só que era Tyson. Vocês viram a história Tyson? Assim? Era Tyson. Aí parece que o. Eu acho que é essa a história, se não me engano. O Tyson falou, não, vira essa porra aí. Aí eles colocaram e mudaram todo mundo. Aí botaram o Balrog como se fosse o lutador de boxe. Ah, que ele não era o lutador, ele era o... ficou um nome muito melhor Balrog que o Tyson. Era o Bison. Balrog é um nome muito melhor que o Tyson. Porra, Balrog é o nome de um demônio do Tibia. Que é muito foda. É o nome do Berserk também tem um Balrog, não tem? Tem um Balrog. Balrog é o nome do demônio. É, o Balrog tem o Senhor dos Anéis. É o Senhor dos Anéis. Ah, é o Senhor dos Anéis. Balrog. É o que... O Gandalf fica lá morrendo. Shannon! Aí, como é? Han! You fool. Aí fica lá depressão depois, né? Foda. Mas o Gandalf foi sacana nessa cena, porque ele mandou todo mundo embora pra ele pegar a build completa. Essa cena dublada é muito ruim, velho. O Frodo. Gandalf! Não! Muito ruim, velho, a dublagem. Corra, seus tolos. E sendo que na versão, na versão original não é Run, you fools, é Fly, you fools. É de falar de mandar ele sair fora, né? É. Tipo, ele fala, tipo, caçem as águias. Por que esse povo não caçou as águias desde o início? Não, isso ninguém sabe, né? Se ninguém sabe, por que não vai pro raio daquela montanha de águias? Tudo, né? Do início. Tem que ter um raio aqui, velho. Não aparece o mestre das águias no... No Hobbit era pra aparecer o Mestre das Águias e não aparece. Aparece o Radagast. O Radagast, que é o mago que tem ligação com os entes e não com as águias. Não com as águias. Os animais. Véi, ninguém gosta de Radagast, véi. Eu gosto do Radagast. Pô, no filme é tipo o Radagast é o Dr. Who, cara. É o Dr. Who. Ele é zoado demais, aí tá doido. Quedo! Corram, seus tolos! Quando a gente tava vendo um pouco sobre vilão, estudando um pouco do que é a ideia do vilão, a gente viu que tem vilão e antagonista. Aí são definições diferentes disso, né? Aí tava vendo que o vilão, na verdade, ele vem, a ideia do conceito do vilão vem da Idade Média. Tem o senhor feudal e tem os servos. E dentre os servos tinha um que era o vilão, que ele era que ele tinha mais privilégios que os outros servos. Então ele ficava meio que à margem, a pessoa não gostava dele. Ele não era muito preso aos outros servos, não era muito ligado com ele, porque tinha o senhor feudal e o servo. E ele ficava mais longe, ele não ficava junto com os outros servos. Então acho que ele criou uma invejinha junto com os outros servos. Ah, aí o vilão... Ele tinha mais benefícios. Tinha privilégios. Mais privilégios. Aí, e pode ser que eles acabaram usando desses privilégios. Então, aí é isso. Parece uma coisa social de achar que é vilão. Porque parece que é vilão, vilão é de vila. Vilão, vilão. Por exemplo, quem mora na Vila Dimas, vilão. Ah. É o vilão dali, pô. É o cara dali. Vila Planalto. Vilãozinho. Não. Vila da Samambaia. Mas é isso. Pelo que eu entendi lá do que eu vi da história, e eu fiquei chocado com isso, porque é isso. É parecer uma coisa mais social, sabe? Tu chamar o vilão. Aí depois que o nome vilão ganhou a profundidade que tem hoje, que a gente acha que é o cara ruim da história. Cara ruim. Só que aí é... Mas deve ter tido alguns vilões realmente maus aí. Nesse... Deve ter, como na nobreza, tinha... nobreza. Não, nobreza era usado os privilégios. Certamente, pra... né? Então é isso, o vilão, na ideia do vilão, que tem o protagonista, né, que é o principal da história, o antagonista, que é o cara que é o oposto aí do protagonista, e a ideia de protagonista é maior do que a ideia de vilão. Parece que o vilão pode ser um protagonista, mas nem todo protagonista pode é vilão. Entendeu? Então é a ideia maior do que é o vilão. É, o antagonista ele é meio que o oposto do protagonista, né? Eu acho que um depende do outro para o desenvolvimento da história, né? E o antagonista nem sempre ele tem que ser mal, igual o vilão. Porque o vilão, você sabe, né? Ele quer dominar alguma coisa, quer fazer mal, mas ele não sente culpa, ele não sente esse remorso pelas coisas que ele faz. E no antagonista você já vê uma coisa dessa. Já vê que ele pensa menos pro lado mal. Um exemplo de antagonista aí que não é vilão mesmo. Não, é porque a ideia de vilão, o vilão tem a ideia do caricaturado do mal. O cara é o mal. Ah, ele é ruim, ele é mal. Lá tá falando muito da definição da caricatura. O antagonista, por exemplo, nos animes é muito comum ter antagonista e o cara não é necessariamente a caricatura do mal. O cara é uma pessoa que, enfim, se opõe ao pensamento do herói. Se vou pensar, por exemplo, você tem uma... A gente pode fazer aqui uma... Tem vários animes que tem isso. O cara tem uma posição de pensamento, filosofia, de vida e o antagonista tem outra. E são só que eles não se batem, só isso. E aí você pode ser que um seja bom ou outro mal. É porque na nossa cultura aqui, é muito tem junto do vilão com o mal, né? Mas o antagonista também serviria, por exemplo, pra, como se ele tivesse os ideais dele pra proteger algo, pra preservar algo, pra manter o poder não, que ele já tem. Não, aí seria o anti-herói. Esse seria um anti-herói. Que pode ser um espécie protagonista. Por exemplo, tipo essa dúvida grande que eu tenho, tipo o Tywin Lannister do Game of Thrones. Ninguém sabe o que realmente o cara é, tipo, o vilão. O cara simplesmente ele quer manter o controle. Ele quer manter o controle de tudo. O Tywin seria um antagonista mesmo na série. Acho que o Tywin não seria ali necessariamente um vilão, porque ele não faz por mal. Ele faz pra manter o controle, pra proteger a família. O Tywin é o pai do... O pai da Cersei e do Jaime. Mas em Game of Thrones, eu acho que o pessoal lá, eles têm a preocupação de deixar a coisa mais real. Tipo o Jaime. Uma hora lá você acha que ele é um vilãozão, mas depois que vai contando a história dele, você começa a simpatizar com ele, né? É. Então, eles fazem um... ali ele transformou ele num protagonista, num antagonista. Não. É. Que, no Game of Thrones tem hora que você simpatiza até com a Cersei. Não, mas eu acho que ela é mãezona, pô. Ela faz tudo pela família dela. Eu pô. Só simpatizo com a Cersei quando ela vai contra a Margaery, porque eu odeio a Margaery Tyrell. Agora, tipo o Jaime realmente, quando você sabe a história dele, vê que tem uma profundidade em cima disso. Ele não matou a Aerys só por isso. Eu tava torcendo pra ele ficar com a... Só que a questão é, ele, eu só passei a gostar muito dele por causa do envolvimento dele com a Brienne. E o que que acontece? No livro, na série agora, a Brienne tá em Castle Black, tá em Castelo Negro, e o Jaime tá... Jaime tá em Dorne, né? No livro? Não, ele tá na lá série. Na série. O Jaime já tá em... Já tá em Porto Real? Porto Real. Porque eu ainda não teve não terminei. Ele voltou com a filha dele. Com a Marcela. No livro eles dois estão juntos. Acaba com a Brienne encontrando ele nas Terras dos Rios. E eu acho que eles são um casal muito foda. Eu acho que serviria muito pra desconstruir esse negócio que ele tem pela Cersei, seria a Brienne. Mas eu acho que seria legal, mas acho que eles não vão... Não vão por esse caminho. Não, cara, não. Mas seria legal. Não, a gente já sabe que ele seria... O histórico de homens da Brienne não é muito confiável, por assim dizer. Antigamente a gente tem herói, ele tem vilão muito mais cara, por exemplo, esqueleto, que a gente tá falando de esqueleto. Uhum. Esqueleto é cara capturado até o fim, velho. É. O que ele quer? O He-Man é assim, é o herói e o vilão. É o herói e vilão. Aí no final, o esqueleto não dá depois. Já pensou o esqueleto no final falando, boas, mano, lição de moral do esqueleto. É. Não, mas no final tem isso. Ele é. Acho que ele era o tio, né? Era do. Ô Cristo, como é que é aquele episódio do He-Man, velho, que o bicho fala no final assim, é. Se alguém te tocar, conte para os seus pais. Não, e aí fala. Se isso, algum adulto se ele... tocar, ele fala isso batendo o bolo, né? Na história de hoje, vemos Ilena tomando uma poção mágica pensando que isso a ajudaria. Bem, ela descobriu que não existe nenhuma poção mágica. E sabe de uma coisa? Não existe nenhum remédio mágico também. Sempre que aceitarem algo de qualquer pessoa, exceto seus pais ou médico, vocês estarão correndo um grande perigo, pondo em risco a sua saúde e a sua vida também. As drogas não fazem problemas desaparecerem. Elas só causam mais problemas. Mas era legal. Esses lições de moral do finalzinho do Rio. Eu tava vendo um desenho que eu gosto bastante, que representou bem esse lance do herói e vilão. É até uma sátira sobre isso, que é o Megaman. Tipo. Metro City é pequena demais para dois supervilões. Ah, com certeza você é um vilão. Pena que não seja super. Ah, é? E qual a diferença? A entrada triunfal! O personagem principal ele é uma mistura do Lex Luthor com o Brainiac. E, tipo, no começo ele é aquele vilão mesmo. É vilão e herói, né? Sim. Aí depois ele se torna exatamente o que a gente tá falando, né? Que na verdade ele não é o vilão do filme, né? Na verdade, sim. No filme ele até faz uma brincadeira que ele não é o vilão, ele é o super vilão. O super vilão. E quando ele vai lutar contra o Titã, ele fala, sabe qual é a diferença? Você só é um vilão, mas não é um super vilão. Sabe qual é a diferença de um pro outro aí? A entrada. Aí meu joelho, né? Do Deadpool, eu digo, lá vai, espera, olha a entrada. Oi, todo que... filme tem, velho, você pode ver que todo filme tem. Tem a entrada do filme. Eu vi que o uniforme do bicho, do Mega Man, é baseado no, na roupa do Alice Cooper, velho. Cara. O design lá que fez, o bicho falou mesmo que, é, que ele se baseou no Alice Cooper pra fazer o cara. Mas a ideia é essa, acho que a ideia é, de, é muito o vilão é caricaturado. Isso, qual é a motivação do vilão? É destruir, é ser mau. É o sabe? Dr. Evil, né? É, sabe, o Freeza, que a gente tá falando. Por que, que o Freeza quer? Não tem sem porra, motivo sem nenhum, às vezes não tem um motivo. É, tá? Vocês fizeram das suas, garotos. Arruinaram o meu sonho de conseguir a vida eterna. Espero que estejam preparados para ter uma morte de arrepiar. Não, e no Mega Man explica que não foi realmente por ódio, por alguma coisa, não. Ele se tornou vilão por causa do herói dele, que é o Metro Man. Uhum. E no final o Metro Man ajudou ele, falou, sim, não, tem toda uma questão, você não é assim e tudo mais. Então ele é um antagonista. Muito bacana. É um exemplo de antagonista. É uma das poucas animações da Universal que é massa. Um exemplo de antagonista também é o Duende Macabro, do Homem-Aranha. O Harry. O Harry é um antagonista. Né? Ele era um bonzinho no início lá, aí ele viu o pai dele morrer, ele ficou com raiva do Homem-Aranha, porque achou que o Homem-Aranha tinha matado ele, ele se tornou uma Duende Macabro. Eu ainda acho ele meio caricaturado, sabia? Ele, pois é. É porque ele é bem diabão, hein, sei lá. É, na minha cabeça vai muito da lógica do que a gente tem hoje na nossa cultura aqui, é a ideia do bem e do mal, né? Aí tem, parece que tem que ter pra ter bem, tem que ter mal, é igual o capeta e Deus, né? Tem que ter... O yin yang. Tem que ser... Vai existir sombra na luz, vai existir luz nas sombras. Parece que tem que ter o cara do bem, tem que ter o cara do mal. Não, porque, por exemplo, quando você, a ideia do antagonista, acho que transcende um pouco isso, porque a gente pode estar do mesmo lado tendo ideias diferentes. Ideias diferentes. E pode rolar um filme só disso, da gente tendo ideias diferentes, sabe? Um vilão, assim, que eu acho que é um antagonista, e ao mesmo tempo ele é o protagonista, que tem essa coisa de Ying Yang, é o Saga. O Saga de Gêmeos. O Saga, sim. Velho. Sim. É, o Saga é um antagonista. Não, mas isso já explica muito por ele ser de Gêmeos, né? É, exatamente. A dualidade pura. Finalmente tudo acabou e eu venci. No Japão, no que eu percebo, o Japão não tem muita essa coisa do bem e do mal definido como a gente tem aqui. Eles se preocupam em trabalhar o vilão. É muito difícil no anime você ver, no geral, você ver um vilão que não tem uma história, que não tem um cuidado. O vilão, por exemplo, vilão aqui na nossa... Geralmente o vilão é tudo feio. Difícil você ver um vilão bonito, assim, um vilão com cuidado, sabe? Que você se identifique com ele, né? Que você possa se identificar, possa ter um carisma com um vilão. Nos vilões japoneses, não sei se você acha. É, aqueles malditos vilões que não importa o quão ruim ele seja, você não consegue odiá-lo. É. Tipo isso. Porque no final é isso, se eu for contar é ponto de vista. Em algumas partes é ponto de vista, né? Sim. Se for ver, pô, se for... Eu tenho muito no vilão que eu tenho aqui que eu trouxe, pô, se eu tivesse passado aquela história lá, de repente eu seria o cara. Mas... E é a reflexão dos heróis no final, você vê. No Demolidor fala isso, o Justiça fala de Demolidor, por exemplo. Eu sou você numa noite mal, sabe? De falar, se você tá uma noite ruim de tornar o que eu sou. É bom a gente manter o equilíbrio, que a gente não precisa chamar o Avatar. Tem aqueles vilões antagonistas também que não necessariamente eles tiveram que ter uma história ruim pra se tornar o antagonista. Por exemplo, eu coloquei aqui o Gaido. O espírito deste herói viajará. Lembra do Gaido? Gaido. Que era o melhor amigo do Churato e eles foram teletransportados. O Eric não é da época, é do Churato. Eles dois, eles eram lutadores, amigos lutadores, e eles foram teletransportados pro mundo celestial. Era o cabelo branco grande, isso, né? Isso, era o cabelo grande. Eles estavam lutando e eles eram super amigos. E lá o Churato, ele continuou sendo do bonzinho. Só que o Gai, ele foi usado pra agir... Sofreu uma lavagem cerebral. Isso, ele não teve uma história até se tornar um antagonista, né? Ele só foi induzido a ser o vilão da história. Né? É o que acontece com meio que com o Darth Vader também. Sim, pô, ele foi induzido a ser um vilão. Mas ele se deixou levar pelo lado negro da força, né? É, se deixou levar, eu acho que por vários motivos também, né? Isso. É meio difícil, assim, falar que o cara se deixou levar. É, eu acho que foi uma junção lá, né? Mas na verdade, mas o cara teve muitos motivos ali pra... Ele não deixou de fazer o papel dele de equilibrar a força, se a gente parar pra analisar. Lá vem, a teoria. A teoria do equilíbrio da força. Mas falando do Churato ainda, porque é engraçado falar de Churato, porque eu lembrei muito de Churato. No final do Churato, vocês viram tudo que passou na TV? Porque eu não sei se é o final. Eu não lembro, eu tenho os DVDs lá em casa, eu tava que, assistindo, mas não. Porque no final do Churato, eu lembro que tem uma cena num gramado e vem um vento, assim, e o Churato tá sozinho. Aí ele vem um vento assim, ele descobre que dentro dele tem um mal também. E aí é isso, sabe? Eles conseguem. Ele não é um herói puro como é o He-Man. Caraca, o He-Man é um herói lembrou puro. Disso, velho. Lembrei, velho. Caraca, o He-Man é um herói puro. Ele não vai nunca ser mal. O esqueleto é um vilão puro, que é essa caricatura. No Churato, no final, eles o japonês tem isso, né? Tem um vilão e tem um herói. E daqui a pouco eles vão desconstruindo cada um. O Yusuke. O Yusuke, ele é meio que um vilão-herói, né? Dentro dele tem o mal dentro dele, né? Que até se torna depois, fica aparente depois. Né? Mas é essa ideia, eu acho legal, sabe? Dos japoneses, eles têm esse negócio do mal dentro de você, que aí ele vê lá no Churato, ele vê, pô, eu tô lutando o tempo todo contra mas mim, isso é muito mas isso é muito... dá pra explicar muito porque é impregnado na cultura deles. Sim. A empregar os deuses e tudo mais, não importa o chinês, asiáticos no geral... Sempre tem essa questão de dualidade. Nunca vai existir um deus que é só mal, um deus que é só bem. Sim. Eles sempre vão trabalhar em cima da dualidade. Algo que eu acho muito legal. Isso, agora no americano, hoje que eles estão começando, na minha leitura, hoje eles estão começando a fazer isso daí. Antigamente era muito mais um é sempre bom. E Estados Unidos, pra eles, Estados Unidos é sempre bom. E chinês, o russo, o pessoal dos Amas são os vilões. E eles botam assim o tempo todo. Um é bom, outro é ruim. E eu sou sempre bom, o outro é sempre ruim. Aí você vê como é que eles chamavam lá o Estado Islâmico lá, na época do Osama Bin Laden, que era antes do Estado Islâmico, ele chamava de o Eixo do Mal. O Eixo do Mal, é. Você vê, enfim, tô defendendo os Osama, né? Vamos quebrar o pau, tem os americanos Tô defendendo a ideia do mal, pô. Porque é muito essencial, pô. O bem é muito essencial, velho. Vitor disse que defende o Estado Islâmico. Eu tô falando baixinho que defendo aqui, no final. Mas não, pô, acho que é muito essencial. Pessoal, aqui na casa do Vitor, tem um Alcorão aqui. Tô vendo aqui o Alcorão aberto em cima da mesa. Olha, eu estranhei a mulher dele estar de burca. Mas vocês não acham, velho? Vocês não acham? Não, é, realmente. Sério, não, mas essa ideia do vilão? Tanto que é até meio colocado. Até essa questão do Osama Bin Laden aí é um vilão. No caso, nessa época da... Não querendo colocar muito essa questão de terrorismo no meio, mas o Osama Bin Laden foi meio que ficou um vilão para os Estados Unidos mesmo. Hoje, você vê, por exemplo, que hoje agora a China... Esse é um momento crítico, né? A China hoje é o maior mercado lá para os filmes deles. Isso eu ia falar no outro podcast. Por exemplo, Doutor Estranho. Você viu Doutor Estranho que ele tinha que fazer uma cena? Porque o Doutor Estranho aprendeu a ser estranho no Tibete, né? Aham. E aí, vocês viram essa notícia? Só que aí o Tibete é tratado com a China. Aham, eu vi. Aí eles não fizeram no Tibete. Porque senão não ia vender na China, porque o chinês não ia querer. Eles mudaram a história, botando ele na Índia, porque vai ter treta. Aí você vê. Aí botaram um ator americano, que não tem nada a ver, pra fazer o... Parece que vai ser uma mulher, Que era pra ser tibetano. Na verdade, o ancião agora... Já que tinha essa treta... E é a tilda Swinton. Talvez eles podiam colocar um tibetano lá, que não ia dar nada. Não, mas na questão... É porque eu acho que eles vão dar mais importância, bem mais importância no treinamento em cima dele. E trocaram também o gênero do ancião, colocando a tilda Swinton, que pra mim ela é muito, sei lá. Ela meio fica nesse meio termo pra mim. Até nos posters de Star Wars, né, eles tiveram que trocar, tirar o Finn. Fizeram um trailer focado só na Rey. E o poster não aparece o Finn, por ele ser negro. E na Coreia, eles provavelmente devem ter tirado os trailers a Rey total, porque eles são super, ultra, mega sexistas lá. Tem uma série chamada Sense8 que eles fazem muita crítica sobre isso, que é da Netflix. E numa cena que se passa na Coreia, ele está a vice-presidente, que é a mulher... Ele tá falando lá com um cara sobre uma reunião, aí ele só vira pra ela e fala, mulheres não fecham nada, apenas abrem. Nossa. E a Coreia tem disso. É, depois a gente tem que discutir as mulheres, esse aí é de boa. Mas é isso, acho que a questão do vilão japonês e do vilão é outra cultura, né? Por isso que eu me amarro mais no... Por exemplo, Sephiroth do Final Fantasy. O cara, cabelão, eles têm uns bonitão. Aí você fala, pô, como é que o cara desse vilão? Você tá acostumado a ver os caras feião, vilão, né? Geralmente é rock. O maldito, enfim, com a espada no coração da menina lá, velho. Deixa muito então, vilão, velho, Sephiroth. Mas ele é vilão mesmo, só que é isso. Esse aqui ele é querido, né? Ele é querido, é. Pessoal. Só que é isso. É um vilão foda, né? Que todo mundo quer ser. Sei lá. Tipo, outro vilão é um anjo, você quer ser um anjo defeituoso que não pode voar? Que só quer massa, velho. Outro vilão que tem essa dualidade também, parece ser um pouco bipolar, é o Shadow Moon. Shadow Moon do Glen Hyde. Isso. Ele tá sempre nessa de, ah, agora eu tô bom. Aí uma hora, do nada, ele fica ruim, quer matar o... Inclusive, ele matou o Kamen Rider dessa forma. Pode dar spoiler? Ele matou o Kamen Rider. Ele matou o Kamen Rider. Eu não sabia não, você é mesmo. Alerta de spoiler. Isso ele... passou na TV? Passou, na manchete. Eu vi, véi. Então, ele enganou. Eu não sei se ele enganou ou se deu um ataque de popularidade nele. Que ele enganou o Kamen Rider. O Kamen Rider achou que ele tinha voltado a ser bom. E aí nisso, o Shadow Moon foi e matou ele. Não fiquem tristes. Spoiler de 40 anos atrás. É a bipolaridade do vilão, né? Tipo o Loki também tem essa bipolaridade. É, o Riei também. O Riei. Tem muito. Eu quero que você vá pro inferno. E quem reclamar, morre. Todos morrerão. No começo ele era vilão até, né? Então, mas ele passa pro anti-herói ali, né? O Rie é muito parecido com o Justiceiro, cara. Velho, a gente tem que fazer um dia frase de Hakusho, porque o Hakusho pra mim é... Você quer morrer, que morra. Você quer morrer, que morra. O cara, não, eu quero lá. O cara faz um discurso de meia hora, velho. Falando lá pro Rie, explicando tudo que o cara tá lutando. Aí o Rie vira pro cara... Você quer morrer? Caralho! Você nunca viu? Eu nunca terminei de ver. Primeiro que a luta dele parece que é a mais de boa, né? É. No torneio. Todo mundo tá lá se lascando pra ganhar e ele rapidinho vence o cara. Tipo, pá! Não, ele vence, ele faz lá o dragão dele. Mas aí o cara cheio de frase, ele, pô, aí, quero saber disso aí não. Quero saber isso aí não. Quer contar a história, conta a história pro Yusuke. Conta a história, não quer saber de história não. É. Não sou obrigado aqui a ficar citando essas merdas. O que aconteceu com o Vegeta? Eu sou calmo. E meu coração é puro. Meu coração é pura maldade. Tudo o que desejava era ser o mais forte. Por isso treinava duro. Jamais me dei por vencido. Isso é muito comum no japonês. É, muito comum de um dos vilões passar pro lado dos mocinhos. Passar pro lado do. Ele não é um mocinho, ele se mantém do jeitão dele. É. Porque, pô, de novo o Hakusho. Na primeira vez que ele. É aquele cara que você pode confiar, né? É, exatamente. Você lembra que eles estão segurando uma pedra, os quatro segurando com o Abra e o Suki. É uma porta, né? Uma porta de pedra. Isso. É uma porta. É uma aí quem vai lá? O mais rápido. O Iei. Quem confia no Iei vai lá. Acabou que aí eles fazem amizade aí, né? Que aí o Iei vai. Dos ocidentais não tem tanto assim. Agora é que eles estão começando a deixar mais complexos os heróis. Porque eu acho que agora... Tá dando mais profundidade. É, na Marvel, na DC, na... Não, a DC, os vilões da DC, pra mim, eles sempre tiveram uma boa profundidade. Engraçado, falando de vilões nipônicos, um dos vilões, assim, ultimamente que eu vi, um dos vilões mais foda que eu vi, velho, foi o do cara do Marco Polo, velho. Pô, de novo, ninguém assistiu Marco Polo, só você. Pois é, velho. Ele recomendou. O nome do cara, se eu não me engano, é Gialcidão. Nossa, não vou pronunciar, não. Pera, não, quê? É o Cidão, mano. Vamos chamar ele de João Cidão. Mas, pô, ele é um dos vilões, assim, do... Ele dá um golpe lá e se torna um imperador lá da... E o cara, pô, velho, o bicho é muito maquiavélico, velho, no Marco Polo. Ele não é aquele cara que era bonzinho e se tornou mal, não, velho. Ele é mal mesmo, velho. Ó, o bicho prostitui a própria irmã pra benefício dele. Aí a filha da irmã usa pra chantagear a irmã. Ele quebra o pé da filha da irmã dele, velho. Um dos vilões, assim, nipônicos ultimamente, mais cabuloso que eu já vi. Agora, esses vilões todos, eu tenho a impressão de, por todo lado, todos eles fazem um negócio pra... Tem que acontecer alguma coisa pro cara virar vilão, né? Ou é loucura, tem o pessoal do rumo da loucura, que é louco e é vilão e tal. E tem os outros que parece que tem que acontecer alguma coisa trágica e pro cara ser vilão. E a grande maioria é amor. É bem amor trágico que cara que constrói vilões. Dor de cotovelo. Decepção. E uma das, até uma mesmo das que eu vou falar, ela se tornou uma grande vilã por isso, por amor. Amor ao diabo, né? Mas, mas você pensa, Evangelion, por exemplo, Neon Genesis Evangelion, é um anime marcou muito. Ele tem isso, os personagens, você, porra, que cara filha da puta. Aí depois, no final, eles vão contando porque o cara faz aquilo ali, aí você, porra, velho, beleza. de repente até faria isso. Se eu estivesse no lugar dele. É, e você vai contando assim, cada personagem que você acha que é ruim, eles vão contextualizando, que eles vão contextualizando porque você acompanha o protagonista, né? Aí os outros, você não sabe a história. Aí vai avançando, você vai conhecendo, aí vai justificando, dá humanizada, né? No vilão que, enquanto que essa ideia do mal puro, aí eles humanizam esse mal puro e deixam o cara mais verossímil, né? O cara mais real. Acho que é um movimento bacana de explicar vilão assim. Que sou mal não basta pra mim. Não é sou mal. Eu quero destruir o mundo porque eu sou mal. É o Dr. Gore, né? Gente, o cérebro, sinceramente, o cérebro só não conseguiu dominar o mundo por causa do Pink. Desliga essa coisa, Pink. Temos que nos preparar para amanhã à noite. O que vamos fazer amanhã à noite, cérebro? Assistir mais desse rádio com imagem? Não, Pink. A mesma coisa que fazemos todas as noites. Tentar conquistar o mundo. A Célebre não é vilão, não, pô. Não, ele não é vilão. Ele queria dominar o mundo pra tornar o mundo melhor. Mas ele só não se tornou vilão por causa do Pink, porque o Pink sempre atrapalhava. Eu acho que o Pink que não é o vilão ali, né? O Cérebro, talvez se ele estivesse sozinho, ele se tornaria. Acho que é o juízo retardado do Cérebro, é o Pink. Vamos pôr os áudios pra nós comentar? Começar do André, o brother aí que mandou. O meu vilão preferido é o Coringa. Porque apesar dele ter um poder ou habilidade especial, ele é um dos vilões mais temíveis do universo da DC. Ele faz as coisas não por dinheiro ou qualquer objetivo, simplesmente pra ver o circo pegar fogo. Que nem no filme do Cavaleiro das Trevas. Sei pro André. Valeu, André. E aí, Coringa? Coringa em pauta. Eu não acho que ele faça as coisas só pro circo pegar fogo. É tipo no Batman Cavaleiro das Trevas. Ele realmente quer é dissuadir o Batman, quer fazer o Batman perder o controle também. Mas isso é fazer o circo pegar fogo também. Não. Tipo, ele tem um motivo pra fazer o circo pegar fogo e não só tacar fogo no circo. Tem umas teorias que falam que ele é apaixonado pelo Batman. Mas eles são uma... É um platonismo muito grande. Tem uma mitologia lá em Batman e Coringa, né? É, acho que as relações assim, entre vilão e herói mais legais são do Batman. Porque não dá pra pensar no Batman sem pensar no Coringa, velho. Why so serious? He comes at me with the knife. Why so serious? He sticks the blade in my mouth. Let's put a smile on that face. And... Why so serious? Mas eu concordo com ele quando ele fala do Coringa. Eu gosto do Coringa também. Não seria pra mim um dos vilão... mais temíveis, não. Não, eu acho que ele... O que é difícil no Coringa? Por exemplo, no quadro na última saga que teve lá... Você não sabe muito o que esperar dele. E é muito bizarro você pensar que ele é um cara comum, velho. É um cara comum, doido. Mas ele não tem lógica nas coisas. Aí é difícil. Pro Batman, que é um cara inteligente, o cara dá lógica. Aí eu acho que tem essa contraposição que eu acho que deixa a composição legal, Batman e Coringa. Porque o Coringa é da loucura. Ele não tem muitas coisas de... Personificação do caos, né? É. Eu acho que, assim, alguns vilões da DC, desse universo do Batman... Eles são meio que frutos daquele meio também de Gotham ali, né? São vilões que chegaram à loucura e tal. Mas eu gosto do Coringa. Eu gosto do Coringa. Não, o Coringa é um ótimo vilão. Coringa ou Charada também, acho. Charada é muito bom. Charada é bom também. Aproveitando a ponte, vai sair o desenho do Piada Mortal, né, velho? Vai. E no Piada Mortal tem uma das cenas mais sinistras do Coringa, né, velho? Tem um suposto... estupro. Não ficou claro no gibi se realmente é um estupro, mas ele estupra a Batgirl, né? Deixa ela paraplégica. O Coringa é bacana, acho que é massa porque dessa questão dele ser... não ter muita lógica na coisa. Ele não quer dinheiro, não quer destruir as coisas, ele quer zoar o Batman e é isso. Fica aquela rixa de quer desmontar o Batman pra ver tudo cair. Fazer ele perder o controle total. E faz parte daquela minha teoria, que tem uma mulher gata. Tem uma mulher gata. Tem mais algum? Tem, vamos lá, os dois falaram do mesmo. Tem o Coringa do Jared, falou do Coringa também? O Smiley não mandou dessa vez, que ele tava ocupado lá, mas o Rodrigo, que sempre manda, mandou aí. Aí deixa eu botar logo o do KS, porque o do KS vai nessa linha aí também, a gente já comenta de uma vez. Alô pessoal do Minuto e Minuto, aqui quem fala é o Rodrigo, e atendo o pedido do meu amigo Vitor, eu vou falar sobre o meu vilão do coração. Bom... Como é muito difícil falar de um só, eu vou falar de três. Vou falar rapidinho. Bom, o primeiro, Coringa. Coringa talvez seja o preferido de muitos. Eu sou muito fã porque, de alguma maneira muito estranha, a pessoa que os roteiristas ao longo do tempo conseguiram fazer muito bem feito, encaixar essa situação de um sujeito que é totalmente imprevisível e mistura as palhaçadas mais bizarras que a cabeça de alguém consegue imaginar com planos, planos, vamos dizer assim, de planos de vilões, desculpa, né? Planos de vilão mais fantásticos também, coisas bastante engenhosas. O segundo o segundo talvez seja preferido de alguém também, que é um pouco conhecido, mas é o Vegeta. Sou muito fã do Vegeta porque ele é a figura do vilão determinado. E também, na minha opinião, ele é um personagem mais verossímil do que outros do Dragon Ball Z. Eu acho o Vegeta muito mais humanamente possível do que o Goku, por exemplo. E por último, Hannibal Lecter. Que esse aí é de um nível de maldade, de crueldade, que esse sim é digno de ser odiado por sei lá quanto tempo. Bom, é isso. Espero que vocês gostem. Um abraço e até daqui a pouco. Então, pra mim, o maior vilão de todos os tempos é Hannibal Lecter. Porque o Hannibal, além dele ter um carisma enorme, você consegue ter aquela afeição por ele e ao mesmo tempo você consegue não gostar dele. Então você fica nesse impasse. E ele é um vilão incrível por isso. Então, meu ponto de vista é que Hannibal Lecter é o maior vilão de todos os tempos. Valeu aí, Tangais. Mandou também. Valeu, Rodrigo, valeu, por mais Rodrigo. Um. O Hannibal é do Silêncio, né? Dos Inocentes. Tem a série Hannibal agora. Tem a série Hannibal, tem um bocado de filme. Tem um bocado de filme. O filme mais legal que eu gosto do Hannibal, tirando o Silêncio dos Inocentes, é o Dragão Vermelho. Eu assisti, mas um faz tempo também. A gente já falou um pouquinho do Vegeta. Falou um pouquinho do Vegeta, superioridade gigantesco. o Vegeta, eu acho que ele... O Dragon Ball Z, ele foi o... Na primeira fase, realmente ele foi um dos primeiros vilão ali, né, da fase Dragon Ball Z, o irmão dele, o Raditz. E realmente é um... E o Nappa. O Nappa. Saibaman. Que mata o caos. É. Rádio do caos. O Vegeta, como a gente falou, né, na verdade, ele é meio que um antagonista. Não, mas ele começa um vilão. Ele começa um vilão que depois se torna... Passa ali pro lado do... Passa um anti-herói. Não é? Você já tava conversando sobre isso, você tava falando sobre... Que ele é um pouco um antagonista ali, bem caracterizado. Eu acho que ele começa como vilão mesmo, né? É. Aí depois ele se torna antagonista... Vai depois virar escravo da bunda. Eu concordo com isso. Eu concordo com uma coisa. Rodrigo. Eu concordo com o Rodrigo quando ele fala que tem mais lógica o Vegeta do que o Goku, velho. Tem. Uma coisa mais... Porque o Vegeta ele é muito mais forçado que o Goku, velho. Incrível, assim. O Goku, tipo, o bicho... Ah, não, vou ali treinar. Aí volta um Super Saiyajin nível 3. Tipo, porra, treina loucamente. Qual é a motivação, né, do Goku? Aí o Vegeta não. Eu disse, não, tem que treinar. Super motivado ali, velho. Maldito Kakaroto. Mas isso é legal do Vegeta. Acho que ele é o esforço, assim. E ao mesmo tempo, como ele é muito orgulhoso, velho. Pra mim, se for pensar em orgulho, assim, o Vegeta tá lá. Em anime. Vegeta é um dos vilões, né, velho? Acho que ele é o mais orgulhoso, assim. No geral, eles são orgulhosos. Mas ele é marca, assim. O personagem, o Akira, quis botar o cara orgulhoso. E entregou. Acho que é um bicho bem orgulhoso, bem orgulhoso mesmo. Ainda é. E aí eu acho que é muito bacana quando eles colocam ele orgulhoso. E ele, ao mesmo tempo, ele é o segundo lugar sempre. E é foda você pensar, né? O cara é orgulhoso pra caramba, quer ser o primeiro, quer passar o Goku e nunca consegue passar. Agora que no Super eles estão meio pau a pau. No Z teve uma fase que o Gohan ali... Porque na verdade o protagonista do Dragon Ball Z era pra ser o Gohan. Mas aí o Gohan não aguentou a Pemba, pô, de substituir o Goku como protagonista. Porque o carisma do Goku é muito grande. Mas aí teve uma parte ali que o Goku e o Gohan também eram o protagonista e depois voltou ali. Nem quando ele vira o Saiyaman? Aí cagou tudo. Agora, no Super, é que vocês não estão assistindo o Super, né? Eu parei de assistir, mas eu assisti o Super e tem umas coisas legais. Do mangá, principalmente, que é mais, não tem tanta enrolação. O Viz. O Viz deu o golpe e virou essa pessoa. É o Wills. O tutor do... É o Wills, é o Wills. Ele fala com... Ele tá treinando os dois, né? Treinando o Goku e o Vegeta. Aí ele fala, Goku, você podia levar a luta mais a sério. O Goku não leva a sério, né? Ele fica lá zoando, fica brincando. Ele falou, você podia ser um lutador muito melhor se você levasse a sério. Aí depois ele fala pro Vegeta, Vegeta, você leva muito a sério. Se você relaxar mais, você vai ser um lutador muito melhor. Aí é isso, acho que ele resumiu tudo ali, o Vegeta olhou assim e resumiu pros dois. É mesmo, o Goku fica de onda, ele sempre se lasca essa de onda. A fusão ali. Do Goku com o Vegeta é a perfeita, é. A fusão perfeita. Né? Aí eu acho que ainda vai aparecer no Super, uma fusão deles dois. Aquela dancinha Super. Que em Avatar tem também, né? A dancinha do Avatar, a lenda de Aang. Ah. A dancinha do dragão. É, mas aquela dança do dragão é dos Dobradores do Sol. É outra questão. Mas é legal de dançar junto, pô. A ideia, a ideia de... Não deixa de ser a dancinha. É ele não, mas é a ideia de se conectar em alguma coisa, na dança, né? Sim. É a ideia dos dois. Fica legal também, mas eu gosto do Ele se conecta com a origem da Dobra de Fogo. Que é muito foda, é muito foda. Não, é bem bacana os dois. O Aang e o... É porque eu acho muito legal, porque o Aang, ele tem medo de dominar o fogo. E o Zuko, ele perdeu a vontade de dominar o fogo. Porque a vontade... Ó, porque o fogo é vontade. Aí ele, a vontade dele era capturar o Aang. Aí ele virou professor do Aang e não dominava mais. Pra que que serve o vilão? Pra que que serve? Pra que que serve o vilão? É uma das graças. Porque um herói, só ele fazendo coisa boa, não tem graça não. A gente enjoa. Ele não teria por que ser herói. É, ele é uma pessoa comum. Ele seria um policial, sim. Por assim mas dizer. Mas até o policial precisa do vilão. Sim, mas essa questão de um vilão, literalmente, só... Engraçado vocês falar de policial, que tem esse é exatamente o pensamento do Steve Rogers na Guerra Civil, velho. No filme, padrinho. A gente vai virar meros policiais. Mas é isso, eu também acho que, vocês concordam, mas pra mim, o vilão vem pra qualificar o herói, velho. Sim. É isso, o vilão bom tem herói bom, no geral... Tirando o Batman, né? Que o vilão bom, o herói bosta. Não, cara, tu tá falando isso do Batman, né? Não. Tá falando do Cavaleiro das Trevas. Não, mas tem muito essa questão também, como a gente tá falando em Avatar, que se explica. Acho que é na segunda temporada da Lenda de Korra, que a luz não pode existir sem as trevas. Então não adianta um herói sem um vilão. Isso, mas tem que ter um vilão, é porque eu acho que o vilão tem que ser bom, tem que ser um vilão que mova a história. Porque se não for um vilão que move, porque além de mover a história pra garantir o herói como herói, parece que o herói ele passa por um processo de repensar a partir daquele vilão. Por exemplo, Kenshin, todo mundo. Tem um vilão lá, o vilão bom é aquele que faz o herói... É o mestre em repensar as coisas. Né? É, mas eu acho que o vilão bom é aquele que faz o herói se repensar, inclusive pra vencer. Se for um herói que não muda nada, um vilão que não muda nada no herói, eu acho que é descartável. Por isso que é pra levar a história, é um motor, sabe? Pensa assim, o vilão é a gasolina, sabe? É a gasolina. É a gasolina, velho, da história. É. Mas é difícil pensar assim, pra que serve o vilão? Se não existisse o vilão, talvez existisse o herói? Provavelmente não. Mas não existisse a história. É isso, não existe a história, ele vai contar o quê? Se não existisse o Jason, ia ter sexta-feira. É tipo, do que adianta... Exatamente, mas sexta-feira você precisa do que adianta o Superman sem os vilões dele? Ele ia pegar gatinhos em cima de árvores pra velhinha. Porque o que mais ele ia fazer? Ele ia atrás de desastres naturais. Pera aí que o que mais ele faz. O vilão é a própria terra. E é engraçado, lá na definição de protagonista, tá dizendo que o antagonista não precisa ser uma pessoa, pode ser natureza, pode ser você mesmo. É, e tem o antagonista passivo e o ativo. Ah. Você fala disso? É. Por exemplo, Senhor dos Anéis tem o Sméagol. O Sméagol... Vocês não viram o que ele fez aqui, né? Obsceno. Mereço, velho, essas coisas. Senhor dos Anéis. O Sméagol, ele é um antagonista ativo. Ativo no sentido de dar as ações dele... É, normalmente ele que faz a história. Isso, influencia na história. E tem um antagonista passivo que é o próprio Anel. Tem esse lado de corromper as pessoas, só que ele faz isso só porque é a natureza dele fazer isso. Já o do Sméagol, não. Ele foi levado a se tornar o Gollum, né? Mas se você pensar até, por exemplo, aquele O Impossível, que tem uma maremota no filme lá, que tem uma maremota lá e separa a família e tal. Qual é a situação? Então esse é um antagonista como passivo. Se fosse a situação da natureza. É ele que faz a mover a história. Se não fosse aquela porra daquele maremoto, não vou contar qual a história. Nenhuma, vai sentar lá o pessoal de férias. Um monte de filme de vulcão, né? Pompeia, né? Tom Pepper foi meio bosta, sério. É do Joyce Snow, Sharknado. Sharknado. É Mega Shark versus Mega Shark. Melhor filme de tubarão. Mas beleza, Vegeta então é isso aí, né? Todo mundo gosta do Vegeta, né? Quem não gosta do Vegeta? Quem não gosta, quem não gosta do Vegeta, né? Graças. Morra seu verme. Eu conheço muitas pessoas que preferem ele ao Goku. Eu prefiro ele ao Goku. Eu não. Você gosta mais do Goku? Eu gosto mais do Goku. Eu gosto do Goku quando ele era pequenininho. Quando o Goku era pequenininho. Ficava dando uns tapas na bunda. Pra ser sincero, eu gosto mais do Dragon Ball do que do Dragon Ball Z. Mas quem acho que marcar é Dragon Ball Z. Não, marcar. Marcou, fez mais sucesso e tal. As lutas são melhores, mas questão de história, assim, de... É mais leve, é mais engraçado também, ó. Que Fly continua sendo melhor do que Dragon Ball, assim como Shurato é melhor do que Cavaleiros do Egito. Falem mesmo. Guerra civil. Bolacha, biscoito, né? Eu nunca vi Shurato, mas não vale mal do meu Cavaleiros do Zodíaco. Aí eu vou falar, e o Hakusho vence todos esses. Tamo junto. Mas vamos, Hannibal. Lecter. Vamos lá. What is its nature? What does he do, this man you seek? Eu fui ver no American Film Institute, lá tem uma lista dos heróis e dos vilões. E lá tem o maior vilão de todos os tempos, eles colocam o Hannibal Lecter. E o segundo é o Norman Bates. Tem o Motel Bates lá. É Bates Motel, que é muito foda. Que tem a Vera Farmiga, que é uma atriz super foda. O Norman Bates tá na série agora, Bates Motel, ele é aquele moleque. É o molequinho, que é doidão lá, aquele... Eu tenho que ver esse filme de novo, eu nunca... É legal, psicose. E o terceiro, o Darth Vader. Então aí, só pra colocar, esse instituto aí americano foi no Hannibal Lecter, como o KS e o Rodrigo foram no Hannibal Lecter. Eu acho que o Hannibal, tanto o Hannibal quanto o Darth Vader, eles são antagonistas, não vilões mesmo. No Silêncio dos Inocentes, quando você assiste, você meio que se depara com o Hannibal vilão. Ele faz aquela... Tá preso, ele mata porque ele quer sair da prisão e tudo. Só que o que eu ia falar era do seriado Hannibal. Então por que, que eu acho que ele é o antagonista? No seriado, ele ainda não é conhecido como canibal, Hannibal Lecter canibal. Ele no início do seriado, ele é o psiquiatra, ele ajuda o FBI a caçar outros serial killers. No caso, o FBI tá empenhado a buscar... O assassino que tá matando as pessoas da forma como ele mata. Só que eles não sabem que é o Hannibal Lecter ainda. O protagonista da história é o Will Graham. Ele tá buscando o assassino. São, na verdade, criados para serem como obra de arte. Todo assassinato que ocorre na cidade ocorre de uma forma em que os corpos ficam espalhados como obras de arte mesmo. E vira um padrão desse serial killer. É a assinatura dele. É a assinatura dele. A forma cirúrgica de como ele corta os corpos. Faz dele aquela ser a obra dele. Só que ele mata as pessoas não por ele querer, ele vai querer matar porque ele quer acabar com essas pessoas ou quer. Ele mata porque ele faz disso a obra de arte dele. Ele quer que as pessoas vejam que essa é a obra dele. E ele come essas pessoas não porque ele tem desejo de comer as pessoas. Ele acha que aquelas pessoas são inferiores a ele. Assim como ele, alguns momentos da série, ele aborda que você come uma carne de vaca, porque a vaca ela é inferior a você. Então, se tiver outras pessoas que forem inferior a você, você pode comer essas outras pessoas também? Pra ele, o que ele faz é completamente normal. Anormal é as pessoas não entenderem o que ele faz, né? E nisso começa a surgir novos psicopatas na cidade, tentando imitar a obra de arte dele. E aí ele não gosta. Aí ele vai ajudar o FBI a procurar esses psicopatas. Ele preso, ajuda... Não, ele solto. Na série ele ainda não é conhecido. E como é que ele ajuda o FBI? Ele vira um psiquiatra que instrui o FBI Mas ele é psiquiatra mesmo? Ele é psiquiatra de verdade. E ele é psiquiatra do agente que tá buscando esses psicopatas, que é o Will. E o Will, com o decorrer que ele vai tendo as sessões com o Hannibal Lecter, ele acaba conhecendo bem a mente do Hannibal Lecter. E o Hannibal Lecter começa a conhecer a mente do Will. E o Will acaba descobrindo que o Hannibal é o psicopata. E o Hannibal acaba descobrindo que ele sabe que ele é o psicopata também. Só que como os dois compartilham dessa mentalidade assim, de filosofia entre os dois, o Hannibal não mata o Will e o Will não entrega o Hannibal pro FBI. Porque tá ajudando ele. Eles ficam dependentes um do outro. Acho que nisso que o KS quis falar sobre o carisma do Hannibal. Mas ele não tem carisma na série. É isso que eu achei estranho ele falar no filme. No filme mesmo, ele é um cara super fechado. Ele não fala cara, abertamente. Ele... Ah, velho, no Silêncio dos Inocentes, eu assisti ontem, dentro dessas coisas todas aí, eu assisti ontem Silêncio dos Inocentes. Ontem, pra fazer aqui. E eu acho que ele é um cara bem sedutor, velho. Ele é um cara sedutor, um cara ele magnético. É ele é um cara magnético. O que ele vai conversar com a menina, ele conversa com a menina, ele já vai falando com ela, querendo saber coisas dela, e aí ela ele coloca ela numa situação de ao mesmo tempo que ele tenta proteger, ele é agressivo, é um cara doido, assim, a conversa, eles dão muitas cenas, muita foco na cara dele. Eu acho que é porque na série ele mostra uma fase mais anterior, né, Cris? Não, na série é na fase anterior ao Silêncio dos Inocentes, e na série ele tá bem mais calmo do que ele tá no filme. No filme ele tá bem com aquela coisa... Sabe aquela coisa de... Não, mas eu achei que controlado, eu acho que é jogo dele, aquilo ali. Essa cena que vai... É pra assustar a menina. Eu achei ele assim, um cara totalmente no controle da situação. Totalmente. Mas ele fica jogando o tempo todo com ela ali, velho. E aí quando ele dá esses saltos assim, é pra intimidar. Não é porque ele tá zoando, sabe? E na série ele não faz isso. Tentar intimidar a vítima, né? Ele simplesmente conversa com a vítima, ele fala o que vai fazer e ele simplesmente continua com a mesma compostura, assim. Eu acho que o Hannibal Lecter deve ser um dos vilões mais queridos, assim, pela complexidade também que ele passa. Quando vilão tem esse universo bem abrangente, assim, que nem o Hannibal, eu acho que ele acaba conquistando alguns fãs. O que todos os atos dele, ele justifica com a própria história da humanidade. Ele acaba te convencendo do que ele faz é normal. É normal. Mas eu acho que essa é a carisma, pô. É, mas eu acho que essa é a cruz do vilão também. É. Né? Essa é a cruz do vilão, é tentar provar que aquilo que ele tá fazendo é o certo. É o certo. É. Que ele tá sendo incompreendido. É, que ele é incompreendido. Mas assim, o que eu gosto no Hannibal Lecter? Eu acho que ele é um antagonista que tenta entrar na cabeça, velho. Não sei se vocês ficam muito claro, assim, quando ele tá conversando com a menina, ele quer saber da menina. É que nem você falando aí da relação que eles fazem, eles estão seguindo a mesma linha. De falar assim, ó. Mas ele faz isso pra poder usar, né? Não, usar ele tá avaliando. Ele tá avaliando a pessoa. Por exemplo, ele fala assim, é que nem o Hisoka. Ele fala assim, ó, o que que você... Eu vou falar, ele fala o tempo todo, é toma lá da caca com a tradução, mas é que procou. Ele fala assim, ó, você dá, eu dou. Aí ele fala, tá. Aí ele começa a falar alguma coisa sobre o Bill, o Buffalo Bill lá, e aí ela fala, agora conta a sua história. Ela começa a contar, ela para. Aí ela fala, agora é a sua vez. Ele começa a contar do cara. Aí é isso, é um vilão que entra na cabeça, na sabe? Cabeça. Ele entra na cabeça pra usar isso contra você. Ele tem o prazer... De ouvir essas coisas da pessoa, a personalidade, ele tem o prazer. Mas eu acho que ele tá avaliando se você é comível ou não é. É exatamente isso. Não, é sério, ele tá avaliando se você é comível, porque se, ou você é importante e aí ele não come você, porque ele acha que você é uma pessoa superior, como ele acha que a menina é. Porque ela contou a história de um carneiro, que ela foi defender o carneiro, e ele fica super interessado na história. E começa a soltar coisas que ele sabe do psicopata lá que tá matando, pra saber a história dela. E aí no final ele fala, ó, você é uma pessoa importante pro mundo. E aí ela fala, você não vai me matar e tal? Não, você é uma pessoa importante pro mundo. No seriado, ele poderia várias vezes ter matado o Will, desde o início. Porque ele sabia que o Will ia descobrir ele. Só que ele teve o prazer de manter essa amizade com o Will até o final. E ele não matou o Will porque ele tinha esse interesse muito grande no Will. E ele fala que ele se apaixonou pela mente do Will. É um vilão com preceitos, né? Não, mas é o que eu falei do Hisoka. O Hisoka com Gon e com Killua é parecido. Ele não quer matar o Hisoka. Eles não querem matar o Gon do Hunter x Hunter. Porque eles querem que... Ele quer que o cara cresça, né? Ele tá cultivando ali. Ele tem esse negócio de olhar lá, tá, deixa passar. Aí acho que é isso, ele é sedutor, velho. Ele é um personagem sedutor. Não sei se na série ele tem essa questão de seduzir as pessoas que ele tá. Mas assim, é bem legal, ele é bem montado, ele tem uma conversa boa. O Anthony Hopkins atua fodamente. Pode, depois a pessoa reassista aí, Cine dos Inocentes, velho. Acho que ele ganhou um Oscar, né? Ganhou. É muito bom, muito mas bom. Mas veja uma série também, porque o ator que faz a série é tão bom quanto o Anthony Hopkins. Só que formas distintas, assim. Mas é isso, o Hannibal Lecter, eu concordo. Não é o meu vilão preferido, mas como eu fui conferir até por isso, pô, todo mundo falando do Hannibal Lecter, pra mim nem é isso tudo. E aí eu conferi, beleza, concordo. Agora eu tava falando com o Chris sobre colocava no Google lá os 10 maiores vilões da história. Aí sempre aparece o Darth Vader, né? É. Ou como o primeiro, mas pra mim ou como, né? Mas eu tava conversando até com o Chris que, na verdade, o Darth Vader não é o grande vilão do Star Wars, véio. Não é depois, né? Não, é o grande vilão é o Darth Sith, acho que até véio. O episódio 4 e 5, ele é o grande vilão. Sim, não é o vilão, mas ele tem o um cara por trás, porque é o grande vilão, que é o Darth Sith. Tá, mas o grande vilão é vilão, por exemplo. Ele é um instrumento do grande vilão. É, mas ele é um vilão, ele tá lá porque ele quer, pô. No quadrinho do Darth Vader, que tem, ele fica mais nessa linha cinzenta dos dois, assim. Ele tenta proteger mais o Luke. Eu colocaria ele como um dos vilões mais, assim, queridos. Porque, pô, é um vilão muito foda, velho. Mas pra mim é um vilão que marca. Sim, marca. Ele é característico, figura negra dele e tal. Dá até dó. Ele pode saltar relâmpago, mas queima as estruturas de metal dele. Não, mas é massa. Ele, tipo, o jeito que o personagem é montado, a respiração, sim, todo... a música, ele tem... Eu acho que o Darth Vader, ele tem várias... É o cuidado. Ele foi bem, assim. Bem construído. É um vilão bem construído. Eu acho que o grande vilão vem sempre com uma grande trilha sonora por trás. Sim. Não? Eu não sei nem de outro. Se você falar um outro vilão, assim, que tem uma trilha sonora boa... Poderoso Chefão. Ele tem trejeitos, assim. O Poderoso Chefão tem também. Tem essa questão do trejeito. Tem o jeito dele de ser, que ele fala pouco... E tem aquela coisa da respiração difícil. Eu acho que se eles fizessem hoje esses filmes todos, eles seriam muito mais foda, o Darth Vader, porque eles iam colocar muito mais força nele ali, como eles estão colocando no quadrinho. Nos filmes não tem tanta força assim. Ele luta, espada, aquelas lutas velhas nada a ver, que lá no início, né? Não tem as lutas muito boas, mas ele ia ser muito mais na parte física. Esse foi até a vontade do Lucas, né? Foi fazer primeiro a trilogia, o capítulo 4, 5, 6. Porque primeiro, ele tinha um efeito, né? Especial, né? Mas eu gosto do Darth Vader. Pra mim, o top list é Darth Vader pelo que ele é um personagem tão complexo que eu acho que a produção mesmo só decidiram por mostrar que ele era o pai do Luke na metade do segundo filme. Porque antes disso não tinha, né? Isso foi desenvolvido depois, assim. O personagem ficou tão grande, acho que ficou maior do que até o próprio filme. E ele se tornou ainda muito mais carismático depois que saiu os episódios 1, 2 e 3, que a gente viu a história dele, como foi evoluindo. Assim. Esse medo deu uma cagadinha. Que isso eu pensava que isso tudo já tinha sido pensado, né, velho? É muito... Não, mas eles mudaram muita coisa. O Darth Vader não era pra ser o que ele foi, era pra ele ter morrido numa Nova Esperança. Tava falando que os caras mudaram depois. E é ridículo aquela Nova Esperança. Mas ele queria ter morrido. Ele até fala pro Luke, é inútil você lutar, filho. Ele fala isso por quê? Porque ele tá... Faz de novo a voz. Ele tá o tempo todo lutando contra essa força que dominou ele. Ele se deixou levar por esse lado da força. Mas, ao mesmo tempo, a minha teoria é de que ele nunca se tornou um Sith completo. Tanto é que o Sidious nunca confiou totalmente nele. Tanto que depois ele teve outros aprendizes. Mas ele sabia que o Darth Vader tinha uma fraqueza que ele não conseguia... deturpar dele. Então ele nunca se tornou um Sith totalmente, assim, aquele Sith que virou totalmente ao lado negro da força, mas sempre teve um lado nele que não deixava dominar. Eu gosto de como é montado, porque tem uma coisa de tragédia, né? A gente falou que não ia falar de Darth Vader, que era muito clichê, mas não tem como fugir, né, velho? Não, mas Darth Vader pra mim é o depois da... Depois da Raquel, da Ruth e Raquel da novela, que é a maior vilã de todas, pô. É Nazaré Tedesco. É a Paola Brás. Não, é quem Maria matou... Joaquina. Maria Joaquina, velho. Maria Joaquina, não tem como. E tem gente que gosta da Maria Joaquina, bicho. Tem que falar do Caderudo gosta. Também, o Caderudo. O Caderudo. Mas beleza, Darth Vader. Eu separei um vilão que eu... Eu vou falar do Sensui, Shinobu Sensui. É um vilão também bem complexo, velho. E o Hakusho, tá todo mundo cansado de saber que é o meu anime preferido. Eu adoro flores, plantas, insetos e até mesmo outros animais. Eu só detesto homens idiotas. E eu detesto você. Levante-se. Eu vou matar você. Sensui, ele tem toda essa história do vilão mesmo, né? Como é que ele se tornou vilão. Porque no começo também ele era mocinho, ele era um detetive espiritual também. Ele era um dos maiores detetives espirituais lá, matava sem piedade mesmo os demônios. Querendo proteger a humanidade dos demônios. Proteger a humanidade dos demônios. Matava sem piedade. Até que ele conhece um demônio. Conhece o Itsuki. Que ele não mata o Itsuki. Porque o Itsuki queria ver o último episódio da novela que ele gostava. Que ele também gostava. Então, pô, ele se viu ali num demônio também. Viu que aquele demônio não era tão ruim. Porque ele queria ver a Paula morrendo. Criaram mais um vínculo de amizade. Isso, mas... isso foi antes. Na verdade, o Shinobu, ele se revolta contra a humanidade quando ele presencia uma cena em que os seres humanos estão torturando demônios por diversão. Então, meio que ele enlouquece. Dali que ele, por causa desse trauma, ele cria várias personalidades. E a partir daí, ele se revolta contra a humanidade e ele se junta lá com o Itsuki para abrir um portal de passagem do mundo espiritual pro nosso mundo, né? Do inferno mesmo. Eu escolhi o Sensui, velho, porque ele tem meio que esse lance de antagonista também. Porque ele tem lá os seus motivos, né? Tudo que levou ele a fazer isso. Porque se a gente for pensar, velho, a humanidade, os demônios mesmo, não tem muita diferença não. Eu conheço muito ser humano aí que poderia muito bem estar passando por demônio. E ele é um personagem muito complexo. E a melhor fase do Hakusho pra mim é aquela fase que tem a saga do Sensui ali. Porque é onde tem os melhores diálogos. Não vou colocar as melhores cenas de batalha ali, porque eu acho que a do torneio tem as melhores cenas. Mas é onde os personagens são mais bem construídos. Até eu falo com o Vitor depois sobre o Hunter x Hunter. O Hunter x Hunter tem muito dessa fase do Sensui, né? Dos diálogos, das cenas mais bem trabalhadas, assim, mas... E é isso. Pra mim, um dos maiores vilões é o Sensui. Tanto quando ele incorpora o Kazuya, que aí o bicho fica sinistro. Que é com a 12 no braço. Que é o mais impiedoso. O Kazuya. E é o único personagem que consegue matar mesmo o Yusuke. É o cara que mata mesmo o Yusuke. Que é uma das cenas mais emocionantes pra mim no Hakusho, é a morte do Yusuke. Que é o protagonista. A morte do morto, né? A morte do protagonista ali, onde o... É a mesma coisa do hackear o hacker que hackeia, né? Que pra mim foi um dos momentos mais emocionantes do Hakusho, quando é a morte do Yusuke. Depois ali a galera fica indignada com o Sensui, vai na doida pra matar o Sensui. Não sei, eu só achava que assim, eles poderiam ter trabalhado melhor a morte do Sensui, velho. Ele não morre, né? Ele não chega a morrer. Na verdade, ele chega a morrer, mas pra ele não ir pro inferno, o Itsuki leva ele pra outra dimensão. Ele só leva o corpo dele, parece. Ele tá todo zoado, ele passou o episódio todo acompanhando, velho. Ele levou a maior coça da história, velho. Da história dos animes. Ele passou um episódio apanhando, velho. É. Um episódio. E é. Pô, e não foi luta. Pro Yusuke, né? Não foi pro Yusuke. Foi pro Aizen, pai do Yusuke. Eu concordo. Pra mim, o Sensui, acho que o Sensui pra mim é um dos top também. Gosto muito dos discursos japoneses, ele tá lá. Tem esse lance que a gente falou de trabalhar bem o vilão, velho. Pra mim, o Sensui foi um dos vilões mais bem trabalhados. Assim. Eu lembro da cena, velho. Eles entrando na caverna, ele tá em cima da TV, chiando assim. Tô esperando vocês. Sensui, recomendo também. Vou falar sobre um dos vilões do Avatar. Avatar é um dos desenhos que eu mais curto, pelo simples fato de ser super bem trabalhado. Todos os vilões são bem trabalhados, todas as histórias são bem trabalhadas, todas as tribos, a forma de organizacional é muito bem trabalhada. Eu vou falar de um que é do A Lenda de Korra, que é o Zahir, da terceira temporada. O Zahir é o melhor vilão do Avatar inteiro. Ele é muito mais foda que o Ozai, que a Azula, que o Nalak da segunda temporada e o Amon da primeira temporada de A Lenda de Korra. E a Kuvira. E a Kuvira da quarta temporada. Ele é o líder de uma organização chamada Lotus Vermelha. Acontece um evento que é a Convergência Harmônica, aquele negócio lá super louco lá, dos espíritos e tudo mais. Essa convergência, ela equilibrou o mundo. E assim, os dominadores do vento voltaram. As pessoas simplesmente aprenderam do nada a capacidade de dominar o vento. Porque o mundo precisava desse equilíbrio. E o Zahir, que ele estava preso nas montanhas, porque ele estava preso pela Lotus Branca. Porque ele tinha tentado sequestrar a Korra quando ela era criança, para matar ela. Ele acaba, que ele não era um não dominador, ele acaba aprendendo a dominar o vento. E aí ele vai atrás dos antigos companheiros dele da Lotus Vermelha pra ir atrás da Korra de novo. Aí é uma dominadora de água, que pra mim é a dominadora de água mais foda que tem, que ela não tem os braços. Ela cria tentáculos com a água no lugar dos braços, que é muito foda. Uma dominadora de combustão, Ela simplesmente cria explosões com a mente. Que nem o outro cara Que nem o outro cara da lenda de Aang, que deu ruim, porque deram uma pedrada na testa dele e deu super ruim. E um dominador de terra, que é o Gazan, que ele tem uma dominação diferente, que até explicam depois. Ele é filho de um dominador de terra com uma dominadora de fogo. Então ele pode fazer a terra entrar em combustão e ele domina o magma. Cria-se isso e eles vão atrás da Korra. E o Zaheer é super foda, porque tem uma cena que eles estão no reino da terra, que eles se derrubam, o reino da terra inteiro. Que ele tá lá com a rainha da terra e ele tira o ar de dentro dela. Ele simplesmente pega o ar dos pulmões dela e tira. E circula o rosto dela e fala: liberdade é algo inerente a todos, como déspotas como você que tiram das pessoas. Liberdade é tão importante como o ar, e sem ele não há vida. Aí ele mata ela, tirando o ar do corpo dela. Mas ele é super foda porque ele é o vilão que mais consegue afetar a Korra, de todos. Porque ele envenena ela com mercúrio, ela fica paraplégica, da terceira pra quarta temporada. Depois ela vai falar com ele, né? Ela ainda, e na quarta temporada, ela ainda volta, vai falar com ele. Faz amizade. Mas ele é muito bom. Eles têm uma conversa. Porque ele aprende a ter, ele tem a capacidade de voar. Os dominadores de vento podem aprender a capacidade de voar, mas ele, primeiro pra isso, eles não podem ter ligação com coisas terrenas. A grande amante da vida dele, que era a dominadora de combustão, do fogo, morre. Quem mata, até a morte mais louca do Avatar é essa, que quem mata ela são as filhas da Toph. Ela vai soltar uma explosão com a cabeça e as duas colocam armadura na cabeça dela. Ela explode a própria cabeça. E disso ele perde a âncora que ele tinha no mundo. E ele aprende a voar. Aí depois que ele tem uma conversa com a Korra na quarta temporada, ele fala que tipo, não, seus poderes são simplesmente limitados, porque o veneno que eu coloquei pra você era pra ter te matado. Mas eu aprendi que era melhor você não ter morrido. É aquele vilão que aprende com o herói, mas ele também continua com os ideais dele. É, e aí eu acho que ele completa, porque ele fez a Korra aprimorar isso. O vilão serve pra aprimorar o herói, eu acho. Mas ele aprimora. A Korra fica. A Korra era muito criança. Nas duas primeiras temporadas ela é muito criança ainda. Ela tá muito em dúvida de como usar tudo. Isso, né? Acho que é o personagem. E aí ele chega e fala, ó, se ficar duvidando na minha frente, se ficar nessas coisinhas aí, se Korra ficar de onda, vai morrer. É, tipo, ela envenenada com mercúrio, ela ainda se liberta e vai atrás dele. Ela, tipo, tá no estado do Avatar louca. Porque ela tá morrendo, ela sabe que tá morrendo e ela tenta matar ele ainda. Tipo, se eu vou, seu filho da puta, eu te levo junto. Só mais nada como ver a Toph veinha, velho. Só vou falar isso. Aparece na quarta temporada, nada como ver a Toph veinha. E ainda super fodona. Galera, de Korra, vai sair um anime no... Que é uma releitura de um anime, vai sair no Netflix, vai sair o nosso patrocinador. Vai sair o Voltron. Se eu não me engano, é do mesmo estúdio que faz o Avatar. Que é a Nickelodeon que faz o A Lenda de Korra, mas o estúdio é asiático. Então eu vou falar rapidinho aqui do Griffith, do Berserk. Inochi o shiteru! Sore igai, ikinokuru michi wa nai! 生き残れば俺たちの勝ちだ! Pra mim, vilão. Vilão tem que mover a história. Vilão tem que fazer o herói se superar. Se não for, é vilão descartável. E o vilão tem que te sensibilizar. Tem que dar a Ruela também. Ele é o único que dá a Ruela, né? É o único que dá a Ruela. Mas ele é muito bom, eu velho. Eu não sei porque... se ele dá a Ruela, se ele é passivo, se ele é ativo. Não, gente, não, deixa pra lá. Eu não sei, né? Eles estão lá na sala, lá não dá pra saber quem é quem. Dá pra saber quem é quem. Mas Griffith é muito bom, velho. Mas ele não pega aquela mulher tá lá. Tá bom, pega, né? Ele pega. Não, mas ele pega aquela mulher lá porque o Guts, ele tava com raiva do Guts. Velho, eu acho que é uma história de tragédia, assim como o Darth Vader. Velho, você vê, pô, tá tudo caminhando, velho. Tudo caminhando pra o que o cara quer fazer. Daqui a pouco o Guts lasca, fala uma parada que desanda tudo, velho. E é muito trágico, parece vida assim, sabe? Como você tá fazendo uma parada, daqui a pouco dá uma paradinha errada aqui e fode tudo. Fode tudo e já era. Aí, velho, quando os caras resgatam ele, velho, pô, bagaçaram o cara todo. E todo mundo querendo, vamos salvar o Griffith. Quando chega lá, o Griffith tá só o osso, velho. Só o bagaço. É triste, velho. Então, assim, é um herói que ele é ruim pra caramba. Depois que ele decide lá matar todo mundo pra ele ser o deus lá. Esse é um vilão bem construído. Você tem raiva dele, você tem dó dele, você fica triste com a situação. Um vilão bem construído. É, realmente. O Griffith é um vilão que a gente se identifica também, né, com alguns pensamentos. Você se identifica com ele? Não, porra, vai se fuder. Olha, por essa eu não esperava. Revelações. Não, mas é. Não, mesmo. Pô, pelos pensamentos do cara, pô. Ele é aquele cara que tem um objetivo já traçado. Então ele faz tudo, realmente. Tudo. Até da arruela. Até ele faz tudo. Até a arruela, velho. E ele ajudar o Guts já era premeditando no futuro que ele ia usar o Guts. É, pô. É. Não, o Guts tornou parte principal do plano dele. Foi. Parte principal. E fode tudo por causa disso, por causa do Guts, né? Mas é massa, por quê? Porque o Griffith faz o Guts, até como amigo, sem ser ainda o vilão ou o antagonista, ele já faz o Guts mudar. Porque o tempo todo ele fala, por que ele sai? Ele fala assim, ó, eu quero ter o meu objetivo, você tem o seu. Eu não quero viver no seu objetivo. Aí é a hora que ele vai embora. É. Só isso ele já transformou o Guts, que é o protagonista. Só ainda sendo parceiro lá, amigo, ele consegue... Puta personagem, velho. Puta personagem. É, mas é que não. Mas é que é foda. Aí só pra falar, a gente aqui não tem nenhum compromisso. A gente fala inglês aqui do jeito que é. Os japoneses a gente fala aqui, você nem sabe. Então, a gente até não tem, o português até fala o português, bem dizido. A gente não tem muito comprometimento com isso, não. A gente tá falando, beleza? Então, perdão aí. A gente... Fala do jeito que a gente lê. Pelo vacilo. É. Não, eu separei aí outro, que pra mim, assim, é um dos vilões mais legais que eu tenho acompanhado nos últimos anos, que é o mestre do Doctor Who. The Master Reborn. Eu não assisto Doctor Who. Eu não assisto Doctor Who. Eu assisti algumas temporadas. Esse vilão é basicamente o que a gente tem falado aí de antagonismo, do vilão bipolar e tudo. Porque ele é o arquivilão do Doctor Who. Ele foi criado no planeta de Gallifrey junto com o Doctor Who. Cresceram juntos no planeta de Gallifrey, que é o planeta dos Senhores do Tempo. Quando eles são jovens, os Gallifreyanos, eles têm uma... Só avisando, eles têm dois corações. Dois corações? Sim, os Gallifreyanos têm dois corações. Um rito de iniciação lá no planeta deles, que todos os Gallifreyanos, eles precisam olhar dentro do vórtice temporal pra entenderem quem são eles, né? E nisso eles ganham um próprio nome. Por exemplo, o Doctor Who olhou dentro do vórtice temporal e ele ganhou um nome chamado Doctor, porque ele é o senhor do tempo da cura, né? Que cura as outras pessoas. Então por isso ele tem esse nome de doutor. E o mestre, quando ele olhou dentro do vórtice temporal, ele ficou louco. E ele ganhou esse nome mestre. Quando ele olhou dentro do vórtice temporal, ele assimilou uma doença que dentro da mente dele ficava uma batida frenética que fazia ele ficar maluco e fazer coisas absurdas. E por isso ele foi expulso do planeta de Gallifrey. E nisso ele vive perseguindo o Doctor, indo atrás de outros vilões pra tentar barrar o Doctor Who. Ele sempre tá querendo ficar acima do doutor. Até nos nomes mesmo, mestre é normalmente é aquele que tem o mestrado, né? Uhum. E o doutor é o que já tá acima do doutorado. Mestre, já tem o doutorado. E pra isso, não importa se ele tiver que destruir um planeta, se tiver que matar todos os humanos, ele quer... ser pior que os Daleks, por assim dizer. Exterminate! Ninguém consegue ser pior que os Daleks. Os Daleks são a pior raça do universo. Criada pelo ser. Criado do ódio pra odiar, pra matar qualquer um que tiver pela frente. Ele não, ele só quer ser superior, ele quer ser maior do que o Doctor, e se pra isso precisar matar um planeta inteiro, ele vai fazer isso. Só que ele também tem consciência de alguns atos dele. Então ele tá sempre nessa bipolaridade, de achar que tá fazendo certo, aí depois ele tem uma crise de identidade, acaba tentando ajudar o Doctor Who e fica nisso. Ele não aparece toda hora. Em alguns arcos ele tem aparecido. No último que ele apareceu como uma mulher. Ele regenerou. Assim como os Senhores do Tempo, eles não morrem, eles se regeneram em outras vidas. E na última vez que ele apareceu no seriado, ele apareceu com uma mulher, Missy, que no caso é sinônimo de mestre, feminino de mestre. Mas ele já tinha aparecido antes nessa sua nova releitura do Doctor Who de 2005 pra cá, com o mestre décimo Doctor. Ele conseguiu fazer todos os humanos se tornarem ele. Bem engraçado, todo mundo se tornou a face dele. E ele fez o Doctor Who envelhecer em 1000 anos. Ele não tem objetivo, ele só quer ser melhor do que o Doctor e não importa. Ele é doido, É que nem o Vegeta, né? Ele é tipo, não. O Vegeta hoje não quer passar o Kakarot, a história. Ele quer passar o Kakarot. O Messi também, ele quer passar o Doctor Who. Ele quer ser superior a isso. Eu tenho assistido, eu nunca vi essa série, não. É legal, não parei pra assistir ainda, não, Doctor Who. Mas o legal de Doctor Who também é que tem muitos vilões diferentes. Tem o Mestre, né, que é esse que eu acabei de falar. Tem os Daleks, que são criaturas criadas do ódio. Os Cybermen. Os Cybermen já são... ciborgues que são projetados para dominar o universo. Mas eles não têm rancor, não têm ódio, eles não têm nenhum. E os Daleks não, eles são criados do próprio ódio mesmo. Aí tem outros vilões, tem os Weeping Angels, que é umas estátuas de anjos. Aquele episódio sinistro. Esse episódio sinistro, cara. Eles são anjos que, se você olhar diretamente para eles, eles viram pedra. Mas se você piscar um segundo, eles já estão em cima de você e te matam. Então você não pode piscar. Eles te matam num piscar de olhos. Você também não pode ficar... Eu lembrei do regresso aí. E você não pode ficar de costas pra eles também. Não pode ficar de movimento. Só é piscar que eu acabo com o seu sofrimento. Pode piscar aí, eu tô assistindo o regresso. Aí, é foda. Dois vilões, por assim dizer, do Game of Thrones, que é um que eu amo odiar, que é o Tywin Lannister, e um que eu odeio odiar mesmo, que eu odeio ele do fundo do meu ódio, que é o Alder Frey. Grandíssimo. Ele morreu? Ele morreu? Foi não. Olha, ah, okay? Não, foi o pai do Fedor. Deixa pra lá. Que foi o Rose Bolton. Rose Bolton. É, o Alder Frey, ele é da Gêmeas. Que é o grandíssimo filho da puta, criador do Casamento Vermelho. Caralho. Mas ele e o Balto, né? Ele e o Balto. Na verdade, foi o Tywin que planejou tudo. Ele só arquitetaram. Ele matou o Robb Stark. Ele matou, né? O Robb Stark e a Catelyn. E os outros lá. Ele só não... Fabuloso. A diferença da série pro livro. A mulher do Robb Stark, que ele se casou, que é a Jane Westerling, não tava lá no Casamento Vermelho, né, igual tá na série. É. Ela tava em Correio Rio. A mulher do Rob. É por... E vai ter... Estranho, né? E vai ter capítulos dela no próximo livro. Estranho isso. Não é sério? Sabia, sim, não. Vai ter capítulos dela no próximo livro. E as grandes teorias é que ela tá grávida do Rob. Parece que ela tem um filho dele, que ele é o herdeiro legítimo do Norte. Não é nem o Bran, nem a Sansa, nem o Rickson. É o filho do Rob. Mas é bom, mas eu ainda... Pra mim, Game of Thrones é o Joffrey e o... Não, cara, o Joffrey é, ele é uma criança mimada. Ele é um psicopatinha cara, mesmo. É, criança não, mimada, ele é o povo... Cara, o Joffrey como... Cara chato pra caramba. Não, cara, eu não suporto o Joffrey, mas eu não acho que... Ele é um vilão, tipo, por mim, mas eu sou o rei, então eu posso fazer o que eu quiser. Não é vilões realmente planejadores, como o Alder Frey, que ele planejou toda aquela questão. Ou o Tywin Lannister, que é o avô dele, que é foda pra caralho. Eu só gosto do Joffrey levando tapa na cara do Tyrion. Parece o Robin do Batman. Por que a gente nunca teve Dia dos Pais aqui em Batman? Mas errado. Eu vou falar rapidão de três aqui. O primeiro é She-Ra do... She-Ra? Quem não é a She-Ra? É o She-Ra de Blade, a Lâmina do Imortal, Hiroaki Samura. Ah, o She-Ra. Filho da puta. Filho da puta. Caralho, velho. Eu não terminei de lembrar do She-Ra, velho. Cara, velho, é o vilão que você fica... Que desgraçado. Desgraçado, velho. Desgraçado. O bicho é muito carniceiro, velho. Não, velho. O bicho pra matar, o bicho segura, aí vai cortando pedacinho, pedacinho. Velho, não tem como o cara daquele lá. She-Ra, então, é um vilão que pra fazer odiar, velho. É o She-Ra. E ele vai até o fim do mangá. Ele é cabuloso. O governador, nos quadrinhos do The Walking Dead, puta vilão. Nos quadrinhos, é. Que ele é estilo She-Ra, assim. Ele é meio zoado. O Gus do Breaking Bad. Eu gosto do Gus. Eu tava torcendo pra ele, por ele. Eu tava torcendo pra ele matar o Heisenberg. Eu não gosto do Heisenberg. Cara, um personagem que eu ia falar era do Heisenberg. Mas do Walter White? É do Walter White. Porque na verdade ele não é o... Ele é o protagonista e o vilão da série. É. Mas o Gus, eu gosto do Gus. Porque ele tem cenas, que aquela cena que eles fazem besteira, o Gus só entra na sala, desce, olha pra cara deles, volta, sobe e vai embora, velho. Foda. Falou nada. Só entrou na sala e falou, que merda esse zero, velho. Que ele mata o assistente, velho. Todo mundo que ele mata o assistente. É nessa hora, pô. Nessa cena aí. Ele mata o assistente, depois sai, verdade. Não, ele, verdade. E ele vai lá, aí ele vai no cabide, aí tira ele a roupa troca, dele, troca. E todo mundo assim, tipo, paradão, olhando pro bicho assim. Aí ele vai lá. Aí mata até o Mike, cara, né? Até o Mike fica assim olhando o que ele vai fazer. Cabuloso demais, velho. O Gus é um cara muito forte. Mas a última cena dele... Gus Fringe. É, e eu ainda achei que ele saiu vivo, aquele desgraçado. Ele sai assim, lá arrumando. Que ele tá arrumando, né? Aí quando vai ver, só tá o osso. O Gus e o Xixiu do Rurouni Kenshin, que eu gosto muito do Xixiu. O Xixiu é um personagem Que dá pra... Você compra ali o que ele tá vendendo ali. Acho que ele enfrenta todo mundo. Uhum. Bicho é foda. É esses três vilões que pra mim são característicos. Eu ia falar de um seriado também que ninguém conhece. Que é a número 6 do Battlestar Galactica. Só conheço a 18. Número 6, não. Calma aí, rápido. A número 6 é uma mulher loira, alta, muito bonita. Número 18. Número 18, número 6. É o Kuririn, né? O Kuririn levou. De número 6 só me lembra do seu número 4 dos legados de Lore. Ela é uma Cylon, um robô, uma ciborgue, que ela tem traços humanos, em que ela é infiltrada dentro da Battlestar Galactica pra induzir os humanos a errar e os Cylons conseguir dominar a Battlestar Galactica. Inclusive, ela que plantou o mal pra o planeta de Caprica ser destruído. Pra mim, ela assim, é um dos vilões mais fodas que eu já vi em série, porque ela não é aquele vilão que vai lá bater, fazer aquela coisa, não. Ela só fica ali falando baixinho no ouvido do cara ali, sabe? O seriado inteiro. E ela manipula, consegue, né? Manipular todo mundo, mas só mas, falando baixinho. Mas isso vocês sabem ou depois descobre que era isso? Não, no início você já sabe que era uma Cylon. Assim é mais legal. Só que ela tem vários modelos de Cylon. Se ela morre, todas as lembranças dela vai dar um download para um outro modelo que está sendo produzido na nave Cylon e ela volta de novo. Entendi, mas assim, você já sabe vendo a série que ela faz essa treta toda. Isso, e ela fala baixinho no ouvido do cientista que ele que faz as paradas todas lá no Battlestar Galactica, ele que produz tudo, que fabrica as paradas científicas lá, então ela que fica manipulando ali. Ela manipula... Ali. Então eu acho muito foda. E o outro vilão pra mim, que é o meu favorito, deixei por último. Não, ele é um vilão que faz vários outros vilões, que eu não poderia deixar de falar, que é o Tripa Seca. Cara. Cara, o Tripa Seca. Tem o Alma Negra. O Alma Negra. O Racha Cuca. O Rasga Bucho e o Pistoleiro Veloz. Cara, não Pistoleiro tem um dos melhores. Pistoleiro foda, mano. Não, nada supera o Alma Negra. Sabe o Mar Morto? Quase nada. Quase nada, pô. Quase nada é o Joquico, né? Gente, o melhor é Alma Negra. O Mar Morto foi eu que matei. É massa. É aquele vilão que não precisa falar nada, ele só chega no lugar e todo mundo sai correndo. Não, mas você vê o seu Madruga lá, sabe que ele é o vilão, velho. Não tem. Exatamente. É igual o Darth Vader, quando o Darth Vader entra, você já sabe que ele é o vilão, velho. Não tem pra falar nada, você já sabe. Chega, pronto. Sabe, esse é o vilão, velho. Esse é o cara aí, que é esse, vai ser o antagonista, o vilãozão. É isso aí. Tem alguns vilões que a gente não precisa, que são fodas também, que a gente não precisa falar, como o Lex Luthor, a gente falou do Lex, mas... Tem o Aizen do Bleach. Pra citar alguns vilões tem fodas. Tem o Satan Ghost, que o é o que veio do Japão. Antigos espíritos do mal, transformem essa forma decadente. É imurra. Pô, acho que é isso, né? Vamos fazer um shot, então? Vamos fazer um shot rapidão? Bora. Bom pra mim, o bom dessa semana e tem das outras, o filme da Capitão Marvel, não tem nada, só tem que falar mais ou menos a data, mas eu tô animado, acho que vai ser foda. Você é um grande fã da Capitão Marvel. Eu gosto, né? Da Capitão Marvel, velho. Capitão Marvel, e de novo, toda vez que eu vejo a fotinha da Mulher Maravilha, lá em aquelas fotinhas de como ficou lá, eu vejo sim, vai ser foda. Junto com Ghost in the Shell também, que é do filme que vai sair, eu acho que eu tô animado com Ghost in the Shell, e Mulher Maravilha vai ser um filme muito doido, muito bom. Aquele figurino ficou muito massa. Do mal. O trailer da Sin City ficou bacana. Ficou bacana o trailer da Sin City. Se quiser falar do... Eu acho que ficou muito igual lá o game. Ficou bem bacana. A música ficou nada a ver, mas enfim, realmente distoa, é cabuloso. Mas eu acho que é um filme que vai ser legal. É mal. O cara que faz o... É o Fassbender, né? Mas assim, é o mal porque eu acho que ficou bom do jogo. Acho que não ficou bom da questão da música, mas eu acho que a galera fica chorando por causa da música. Acho que não sabe, acho que ficou ruim. É, eu também ia falar isso. Mas não precisa, velho. Você vai ficar focando no que tem de ruim só. Aí fica, a internet dá um boom, a música é péssima. Tem que lembrar também que quem faz o trailer não é a produtora do filme. É, velho. É uma outra empresa que faz o só trailer, inclusive, né? Só trailer. Não, é choradeira. A choradeira, o pessoal tá ficando mimado, o pessoal tá ficando mimado, sério, velho. Eu acho que eu entendo quando reclama, mas pô, velho, o trailer é bom, vai ficar, a música é péssima, ele só fala da música. E o mal, O feio pra mim é o hate cabuloso que tem em Batman Super-Homem, velho. Tá, é a mesma ideia da música, tá no limite. Já tiraram. O Zack Snyder, daqui a pouco eu acho que o Zack Snyder vai ser demitido, velho. Sem brincadeira. Se não tivesse rodando Liga da X como eles já estão rodando, ele seria demitido por conta disso, velho. O filme não é tão ruim assim, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aí vai e acha o cara pra Cristo e acha que o cara é o pior pessoa do mundo, velho. Não, aí vai ter o Ben Affleck que já tá lá. Que tá muito bom. Que tá bom. E o Ben Affleck é um bom ator, um bom produtor, um bom roteirista, um bom tudo lá. O filme tem problema de roteiro, tem problema de outras coisas. O Zack Snyder vacilou, mas pô, dá chance pro cara. Senão a gente não teria Deadpool se a gente crucificasse o Lanterna Verde, entende? É, velho, eu achei isso meio bizarro. Pra mim tá feio como a internet tá lidando com essas coisinhas, velho. Pra mim, o bom trailer de Battlefield 1. Cara, eu sou muito fã de Battlefield. Dos jogos. Joguei até o 4, que é muito bom. Só que esse novo Battlefield que eles vão lançar tá sendo uma nostalgia muito grande, porque essa última geração de games, que foi a do PlayStation 3, que a última que eu joguei, não teve nenhum jogo de guerra, de Segunda Guerra clássica, sabe? De Segunda Guerra, Primeira Guerra. E eu tava sentindo muita falta disso, cara, porque eu sou muito fã de Medal of Honor, e eu gostava muito do Medal of Honor. A trilha sonora de Medal of Honor é perfeita, cara. Diz que esse jogo vai ser uma mescla de... Vai ser de Primeira Guerra Mundial. Mas com meio futurístico, assim? Não, vai ser... o futurístico que vai sair vai ser o Call of Duty. O Call of Duty vai ser futurista, que todo mundo tá odiando. Ah. Só que do Battlefield não, cara. Eles colocaram trincheiras, sabe, de Primeira Guerra. Cavalaria com espada, cara. E no outro lado, assim, pessoal com com as primeiras metralhadoras, né? Vai ter Zeppelin. Cara, vai ser uma mescla, assim, então, de... Não, vai ser só de Primeira Guerra. Só de Primeira Guerra. Só de Primeira Guerra. Vai ter o Barão Vermelho, cara. No trailer aparece o Barão Vermelho sobrevoando, assim, aquele tiro comendo. Cara, que trailer bonito, cara. Eu quase chorei assistindo. Eu vi o trailer também, achei dele. E eu tô muito ansioso pra só isso. Só que não mostra muita jogabilidade, né? Só assim, só tem cenas em CGI e tal. Provavelmente deve ser muito parecido com o que tem, assim, no, na jogabilidade do 4, 3 ou 4. Uh-huh. Pra mim já tá perfeito. O mal, pra mim, também é o trailer de Assassin's Creed. Eu também não gostei da música. Mas não foi por isso, eu achei muito parecido com o jogo. Só que vindo o trailer eu fiquei com medo de ser um filme, uma saga, uma trilogia muito parecido com o que, que foi Resident Evil no cinema. Eu achei muito parecido aquela pegada assim de ação, sei lá, de rap e tudo. Muito parecido com Resident Evil. Parecia um pouco um jogo e depois virou o que virou. Que não é ruim, mas também não é tão bom. Não, é ruim pra caramba. Não é ruim pra caramba. Eu não sou fã de Assassin's Creed. Eu só joguei o primeiro jogo. Mas o filme do Assassin's Creed, ele não vai ser esperado nem no primeiro jogo, vai ser esperado no último que saiu. Eu não tenho medo de tanto de virar o Resident Evil, porque eu acho que eles entenderam que não dá pra fazer, eu espero. Porque o pessoal tá falando que, pelo que eu li lá, o pessoal tá querendo ser, a Ubisoft tá, aparece até a Ubisoft lá, ela tá preocupada em não perder dinheiro com isso. Então eles sabem, eu ouvi dizer, inclusive, que o cara que fez Dragon Ball, o americano, pediu desculpa. Ele pediu pelo filme. É, ele pediu desculpa. Pelo Mas é isso, acho que eles perceberam que hoje eles querem dinheiro. Se fizer coisa que não dá, não funciona. E o Fassbender tá lá, pô. Acho que o Fassbender vai tentar garantir junto com a Ubisoft. Então assim, eu tô animado. Eu acho que não vai virar. Eu acho que o Fassbender não iria entrar em qualquer exatamente, coisa, né? Exatamente. Acho que ele tem nome e tal. Ele não vai fazer. Pra ele pedir desculpa depois, eu acho que ele não vai. Não. E o feio pra mim foi porque adiaram Attack on Titan pra 2017, cara. Velho, eu ia botar isso aí, velho. É, botar isso aí. Eu tava esperando a segunda temporada. Tinha aqui no Kyojin. Ah, é? Só em 2017. Caraca. Só vai sair em 2017 agora. Cara, eu ia colocar isso aí, velho. Mais um ano aí de espera. O bom pra mim, eu vou fazer meio que aqui da última vez eu falei que o feio pra mim foi o último episódio do Game of Thrones, né? Mas o bom pra mim, essa semana, é uma cena do último episódio de Game of Thrones. Foi a luta do Ned Stark com o Cavaleiro da Guarda Real. Tem o Alison Thor, né? Com a Estrela do Alvorecer. Exatamente, velho. Pra mim, foi muito foda. Aquela luta de... Aquela espada de dupla lá? É. Eu acho que ele não viu. Cara, mas, enfim. Essa cena pra mim ficou uma das lutas de espada assim, mais bem feita que eu já vi, velho. Sério mesmo. E é louco também por causa que eles finalmente estão trazendo à tona o treinamento do Bran. Que é por isso mesmo. É quando o Bran, ele tem a visão do pai dele. O Bran vai lá ver, tem essa visão do pai dele. Todo mundo já sabe o que o pai dele vai ver lá e tal. É. Mas essa cena, pra mim, nessa semana, foi o bom. O mal, que não é tão mal, que eu tava com o pé atrás de assistir, que é o My Hero Academy. Não gostei muito. Eu gostei, como eu assisti os 5 primeiros episódios. tô gostando. Assim, não é... É Madhouse? É Madhouse. É, Madhouse. A animação vai ser boa, com certeza. É, a animação... A animação boa, pra mim, já é ponto pois bom, é. Já. Não, é. Galera, assiste. Vale a pena, tal. Como é o nome? É My Hero Academy. Eu não sei falar o nome... É Boku no Hero, parece. É, Boku no Hero Academy. Tem uma historinha até bacaninha. E o ruim, como eu falei pra vocês, é, continua sendo Game of Thrones. O bom foi só aquela cena, viu? Porque pra mim o Game of Thrones ainda tá cagando, velho. Tá cagando, velho. Sério? Véio. Por quê, velho? Porque tá indo... Eu não sei como é que vai ser, Vitor. O que, que vai ser do livro, cara? Como é que vai vir não, o livro? Não, outra história, velho. Outra então, história. Vai ser dois fluxos. Vai ser dois universos. Aí daqui a pouco a gente vai ver o quê? Não, no final... É adaptação, o último livro não, e o último episódio da série vai ser dois reis diferentes. É, eu acho que tá tendo muita questão aí do nego querendo ganhar dinheiro em cima de... Sabe o que eu penso? Sabe o que eu penso sobre a série e sobre o livro? Primeiramente sobre o livro, dessa questão do final, que é o certo é vencer os caminhantes brancos e ver quem vai ser o rei no final. No final da série, muito provavelmente vai ser a porra do John que vai ser o filme. Ah, eles podiam estar explorando outro... Que agora que vai começar a explorar lá os... Vai explorar o Bran no treinamento dele agora. É, a história do Bran e dos caras lá do mar lá, como é que é o nome dele? Vamos fazer um podcast disso aí depois pra fazer parte disso aí, porque eu discordo, mas vamos depois a gente tá faz. Tá chateado porque não mostraram no frontal do John, né? Quer ver o pinto morto? Você quer ver o pinto morto, pô? Ó, eu vou calar minha boca. O bom pra mim foi um cantor que eu descobri, que foi o Lineker, ok? Que ele faz música um tanto que romântica e sambista brasileira. Que não tem muito o que eu falar, porque ele só lançou um EP com três músicas. São fodas, mas é pouca coisa. O mal pra mim não é tão mal também. Só que eu acho que poderia melhorar, que é o filme A Bruxa. Que eu ainda não assisti. O filme A Bruxa não é um filme de terror que você tipo, meu Deus, é terror. Não, é um filme que você precisa entender. Você precisa parar, raciocinar e tudo mais. E eles fazem é muito... um filme mais sutil, né? Eles... É super sutil e as cenas são muito bem gravadas e tudo mais. Mas o que peca é as referências que eles fazem. É por isso que ele não ficou um filme de terror tão bom assim. Eles fazem muitas referências, um tanto que pesadas, que pra quem tem já, que já quem leu e tudo mais, que tem sobre bruxaria, tipo, fica super foda. Mas pra quem só assiste o filme fica meio, tipo... O que essa véia tá fazendo, sabe? Tem uma cena, que é a cena inicial, que é a cena que literalmente a bruxa sequestra o bebezinho. Ela simplesmente destralhaça ele, pega tudo e passa sangue pelo corpo todo. Precisa dar spoiler pra mim? Essa é a cena inicial, cara. Cena. Eu não vou falar o filme todo. O filme é super bem produzido e tudo mais, mas o que peca são as referências que eles fazem à antiga religião das bruxas. Um pouco o modo de gravação, por assim dizer. Mas a trilha sonora, o jeito que gravaram as cenas e tudo mais, ficou muito bem feito. E o ruim... Não tem ruim. Não tô sem ruim. Tanto ruim, velho. Eu tenho que escolher o ruim. Eu não... Tá bom, quer dizer que tá bom, então, as coisas. É, pra mim, não tem nada ruim, não. Então é isso. Esses aí são os vilões queridos. É isso aí, galera. Valeu. Esse foi mais um podcast Minuto em um Minuto. Curtam, compartilhem. E é isso aí. Até a próxima. Você ouviu Minuta em um Minuto. Novidades da cultura pop aqui na sua Minuta HQ. Conversando sobre isso, o que eu quero falar sobre isso, velho? No início, só de zoação, porque não tem como, isso não existe, velho. É ato de quê? Puta sacanagem. Essa parada de cinema, você vai no cinema, tá marcado lá o filme, 8 horas. O filme começa 8h40, porque você ficou 40 minutos assistindo a porra do canal do que passa no cinema, velho. Os trailers, os Vingadores lá, é tanto comercial, velho, que caraca, velho. Não teve quase nem trailer, só teve trailer dos X-Men mesmo. E o resto tudo comercial. É alguma coisa Flix, né? É ruim pra caramba o cinema. Aí passa lá o cara na selva lá tirando foto. Prefiro lá. Cinemark, não, e mesmo assim, depois de uma hora. Não, é Cinemark, eu tô falando Cinemark. Cinemark, isso eu tô falando de Cinemark. Aí passa fralda vivo. Porra, tá foda o cinema. Tá foda, e mesmo assim, depois começa o filme, ainda começa um monte de gente entrando nele. Depois. Tá compensando tu ir comprar pipoca depois que entra no cinema. É, vai depois. Tu entra no cinema, beleza, pega teu lugar. E depois tu vai e compra a pipoca. Bem que no Cinemark é marcado, né? Marcado. Lá não, lá é quem chegar primeiro. Quem chegar primeiro foi, fechou. Lá onde você tá falando? Tá no Pátio Brasil. No Pátio Brasil. É marcado. Cinema ruim, velho. Pior cinema do Brasil, acho que. Você já foi no Top Mall? Já. Não, velho. Mas o que eu achei massa, uma coisa que eu tinha perdido, que eu fui mais ou menos na estreia ali. E assistir com o pessoal da estreia é diferente, né, velho? O pessoal é mais... O pessoal... Que uns pessoal nerd, velho. Faltou o pessoal bater palma pra algumas cenas. Que isso, é velho. Acho que a melhor sessão que eu já fui, né? Foi na sessão de Doctor Who, no episódio especial que eles lançaram em 2014, eu acho. Cara, na sala só tinha fã de Doctor Who, velho. Tinha cosplay. Cosplay. Foi muito bom. Mas é foda, a energia boa, assim. Eu acho que é bacana com esse todo mundo. Do... Cavaleiro do Zodíaco, a gente foi assistir Cavaleiro do Zodíaco, todo mundo cantando na abertura do cinema, velho. Não, eu fui assistir Cavaleiro do Zodíaco na estreia. Né? Foi na estreia. Qual foi o filme que a gente foi ver? E a aparição do Ikki, então, que o povo começou a berrar dentro do cinema. Foi aquele que o Shiryu... Que joga com o gelo Shiryu na cachoeira, pô. É aquele filme lá. É Hades, pô, não é um do Hades, não? Não é do Hades, não. Não, Hades é depois da série. Eu não lembro como a gente viu, não, mas... É Apolo, né? Do Apolo? Não, pô, é da mulher. É Ares. Acho que é da Ares. Que a Ares é participante do filme. Acho que foi. É que rega a maçã de ouro. Eu lembro que foi esse filme que o Shiryu congela o congela o Shiryu na cachoeira, pô. Eu não lembro. Sei que todo mundo lá cantando é outra coisa, né? Eu acho que é diferente do pessoal. Que Yoga veste uma armadura vermelha lá, ele tá com consciência. E hoje, vou começar com uma frase bem icônica. Super icônica. Porra, esqueci a frase agora. Imagina se não fosse icônica. É assim.